nascido e criado no brega. Meu nome é Kart, sobrenome é Love. Ah, estourou. Meu nome é Kart, sobrenome é Love. Especialista em lidar com golpe. Vai com calma, bebê, que não cola. Eu já fui professor nessa sua escola. Já passei por várias traições. Já tomei, foi chifre de milhões. Nessa vida eu já levei, foi Gaia. Ai, ai, ai, ai, ai. Agora não passa mais nada. Se liga aí, ó. Eu sou nascido e criado no brega. Não sou filho de puta, mas desço cachaça na goela. Não vou perder pra ela. Eu sou nascido e criado no brega. Não sou filho de puta, mas desço cachaça na goela. Não vou perder pra ela. Sucesso! Nascido e criado no brega. Não é assim, você acha que é assim? Esquece. Ah, estourou. Portal do Arrocha. Meu nome é Kat, sobrenome é Love. Especialista em lidar com golpe. Vai com calma, bebê, que não cola. Eu já fui professor nessa sua escola. Já passei por várias traições. Já levei, foi chifre de milhões. Nessa vida eu já levei, foi Gaia. Ai, ai, ai, ai, ai. Agora não passa mais nada. Se liga no recado. Eu sou nascido e criado no brega. Não sou filho de puta, mas desço cachaça na goela. Não vou perder pra sou filho de puta, mas desço cachaça na goela. Não vou perder pra ela. Sucesso!